amar. Volte pra mim, pois nunca quero te perder. A vida não tem sentido sem você. É tudo triste, eu preciso desse amor. Eu vou gritar pro mundo inteiro que te amo. Volte pra mim, vem me amar. No sítio som tomando neon, vem me beijar. Com DJ Júnior a tocar nossa canção, vem me amar. No sítio som tomando neon, vem me beijar. É DJ Júnior dos sítios no comando neon. Vem conquistando a galera, comandando o show. É DJ Júnior dos sítios no comando neon. Vem conquistando a galera, comandando o show. Anda bem, Júnior. Volte pra mim, pois nunca quero te perder. A vida não tem sentido sem você. É tudo triste, eu preciso desse amor. Eu vou gritar pro mundo inteiro que te amo. Volte pra mim, vem me amar. No sítio som tomando neon, vem me beijar. Com DJ Júnior a tocar nossa canção, vem me amar. No sítio som beijar, onde de Júnior a tocar nossa canção. É DJ Júnior dos sítios no comando neon. Vem conquistando a galera, comandando o show. É DJ Júnior dos sítios no comando neon. Vem conquistando a galera, comandando o show.